Abraço este projeto com muita vontade, com muito gosto e com muita determinação. É, precisamente porque estou numa marca que, para além de ser uma família, é uma marca que tem um cunho enorme dentro daquilo que é o imobiliário em Portugal e, portanto, quando nós estamos com os primeiros, só podemos ser primeiros também. E como é que parte para este projeto? Já com uma equipa ao seu lado que está com força com este objetivo, com o que é que conta a esta altura? Neste momento a loja tem um coordenador já, tem a mim que sou o gerente da loja, diretor comercial, e tem 4 comerciais também. Brevemente teremos mais e faz parte do nosso trabalho diário, digamos assim, recrutar para que tenhamos o número suficiente para fazer face aos 2 concelhos em que estamos implementados, que é Oliveira do Hospital e Tábua. Este é um espaço que está aqui estrategicamente bem colocado, não é? Mesmo na, podemos dizer, na artéria principal da cidade, foi tudo pensado ao pormenor? Foi tudo muito bem pensado, porque se nós queremos que haja visibilidade para o trabalho que nós fazemos, temos que obviamente estar nos melhores locais e dar às pessoas as melhores condições. A loja é nova, é muito bonita, é muito simples, mas é acolhedora, é funcional e é isso que se pretende. E o que é que diferencia a Era de outras agências imobiliárias? Quem procura uma casa, quem queira vender uma casa, chega aqui, o que é que aqui encontra? Encontra profissionalismo, encontra saber e encontra capacidade de resolver os problemas às pessoas, que é para isso que nós cá estamos. Portanto, a partir de agora, convidar todos que se vejam nessa situação a vir procurar os vossos serviços. Certamente, sim. Toda a gente que necessitar de comprar, de vender, de alugar, tem uma porta aberta aqui em Oliveira do Hospital, na Era Imobiliária. E o arranque deste projeto hoje com amigos, gentes deste território, porque é importante começar assim. Sim, nós para estarmos bem temos que nos reunir e estar rodeados dos nossos amigos e das pessoas com quem melhor convivemos. Eu tenho a facilidade de conseguir conjugar os meus amigos com muitos operadores deste negócio, portanto foi extremamente fácil reuni-los aqui e penso que será também com alguma facilidade que no futuro próximo faremos alguns negócios, certamente bastantes.